Homicídio é a principal causa de morte entre os jovens de 15 a 19 anos no Brasil. Ederson Moraes vai ser pago ao Rio Ave com jogadores. Pelé é um deles. Alex Pinto está no Benfica, mas há mais novidades no plantel dos encarnados. E nesta edição, vamos ter Rádio News, Central de Notícias e Central Esportiva, bem como o tempo, em mais uma edição do Giro de Notícias para 6 de junho de 2017. Edição que começa agora. Qatar Airways cortou os voos com 4 países. A Companhia Estatal de Aviação do Qatar suspendeu os voos para Egipto, Bahrein, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Esta situação surge depois dos 4 países referidos terem cortado relações diplomáticas com o Qatar. Não obstante, algumas companhias aéreas como a Fly Dubai ou a Saudia cortaram também os voos, ou suspenderam também os voos para o Qatar. O Al Ahly do Egito, o clube de futebol que tinha um patrocínio com a Qatar Airways, já suspendeu também o seu patrocínio. A Câmara do Porto vai ter menos um candidato e pelos piores motivos. João Semedo, do Bloco de Esquerda, vai desistir da candidatura por razões de saúde. Ainda candidato do Bloco de Esquerda à Câmara do Porto, disse à TV 24 que precisa de fazer tratamentos e que lhe impedem de continuar na vida política. Pelo menos a este nível. António Mexia diz que decisões foram colegiais. Numa altura em que a EDP está a afundar na Bolsa pelo segundo dia consecutivo, António Mexia e João Manso Neto continuam sob investigação policial por fraude e branqueamento de capitais. A situação está a mexer com a principal produtora de energia em Portugal. O Bloco de Esquerda, por exemplo, defende o regresso da EDP ao Estado. Até há bem pouco tempo, EDP era a única empresa que fornecia serviços de eletricidade, de energia aos consumidores portugueses. Entretanto, com a liberalização do mercado, tal deixou de acontecer. António Mexia e João Manso Neto começaram a ser investigados depois de uma denúncia anónima na semana passada ter levado a PJ à sede desta empresa. Já está em fase de rescaldo o incêndio que deflagrou num prédio em Lessa do Balio, no norte de Portugal. O incêndio durou mais de 11 horas e foi combatido por mais de 80 bombeiros. Um dos combustíveis era roupa de uma das lojas de roupa que fazia parte deste edifício. Agora o prédio está em sérios riscos de ruir porque o incêndio afetou severamente a estrutura. Há várias pessoas que foram retiradas do local. E o Chrome, o mais popular navegador, vai começar a bloquear publicidade. A notícia tinha sido avançada há alguns dias, mas agora o Zapotec confirma aquilo que a Google já tinha, aliás, que já tinha sido rumorizado. A própria Google informa de que em 2018 o Google Chrome vai começar a bloquear a publicidade de forma nativa. Não obstante, também vai fornecer ferramentas aos webmasters para que forneçam uma alternativa de serviços pagos, limpos de publicidade. Os adblockers eram os esperados problemas para todos, inclusive para os próprios consumidores, que começaram a potenciar uma internet menos gratuita. É que agora, uma vez que há os adblockers, os anúncios já não servem para pagar as contas e, como tal, os serviços premium começam a ter que fazer efeito. Antes, as receitas publicitárias eram feitas sobretudo, através de serviços como o Google AdSense, que permitiam que, ao clicar em anúncios, os utilizadores dessem, de alguma forma, dinheiro aos webmasters dos sites que visitavam. Claro que, em alguns casos, este dinheiro será entregue no caso de haver uma compra efetiva. Tudo dependia dos anúncios. E ainda continua a acontecer, como por exemplo no próprio site da Antena Web. Mas, em casos como este, por exemplo, os adblockers impedem que, inclusive, estas publicidades sejam exibidas. A Google reconhece que há publicidade que é muito intrusiva, mas, para todos os efeitos, não vai tentar dar volta à situação, lançando em 2018 este Google Chrome com a possibilidade de bloquear publicidade de forma nativa e, em troca, os webmasters poderem sugerir aos utilizadores que paguem para ter um site limpo de publicidade. Mas, não obstante, a partir de então, os webmasters vão também passar a ter ferramentas que bloqueiem o acesso aos seus conteúdos sempre que o adblocker estiver ligado e não houver uma alternativa gratuita. Isto, aliás, uma alternativa paga. Isto já acontece, mas não de forma nativa, e é um problema que começa finalmente a ser reconhecido pelos webmasters e pelas empresas que gerem publicidade. O Google é a maior do mundo nesta área. Temeu-se que fosse um atentado terrorista, mas apesar de ter deixado 5 vítimas mortais, não foi. Um ex-funcionário de uma empresa, depois de ter sido despedido, decidiu vingar-se. E a vingança foi fazer um tiroteio, que no fundo acabou por vitimar 5 pessoas mortalmente. A Fiamma foi a empresa onde trabalhou este indivíduo, que também foi abatido pelas autoridades. 5 vítimas mortais no total, depois de um tiroteio com a polícia e já ter tirado então a vida a outras 4 pessoas. O caso é insólito, mas aconteceu, e foi em Espinho. Um homem foi multado, e aliás foi condenado, e agora está a ser presente a tribunal, por ter roubado morangos, no valor de 2,5€. O incidente deu-se porque os donos da propriedade decidiram fazer queixa do furto, depois de terem sido alvo de várias situações semelhantes. Este é um caso, portanto, não isolado e aparentemente envolverá o mesmo indivíduo. Os atacantes de Londres eram muçulmanos. E a surpresa, de certa maneira, para todos aqueles que acreditam numa uniformização do radicalismo, está no facto de mais de 130 imams, os principais chefes, os chefes maiores das igrejas muçulmanas, se terem recusado a marcar presença no funeral dos atacantes de Londres. Dois deles eram muçulmanos. Eram radicais islâmicos. Um deles também era muçulmano e tinha sido inclusive detido em Itália no ano passado por suspeitas de intentos terroristas. Entretanto, foi libertado. E agora, no nosso programa, temos giro. Aliás, temos Rádio News com as principais notícias que vão acontecendo. Vamos ficar com os próximos, com os primeiros 6 momentos deste giro deste Rádio News, que é um produto sucesso no rádio. No ar, Rádio News, você sempre informado. Saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas pode provocar aumento de até 0,3 graus na temperatura da Terra. Previsão divulgada pela ONU indica que a alta seria sentida até o fim do século. O órgão ainda avaliou a decisão do presidente Donald Trump como uma grande decepção para os esforços globais de reduzir as emissões de gases do efeito estufa e incentivar a segurança global. Assinado em 2015 por quase 200 países, o Acordo de Paris prevê um esforço da comunidade internacional, entre outras coisas, para que até 2100 o aquecimento global não passe de 2 graus. Por exemplo, com o corte da emissão de poluentes. A gerente ambiental da empresa Lara, especializada no tratamento de resíduos, Priscila Bolk, vê a decisão dos Estados Unidos com preocupação e explica como a emissão de gases poluentes provoca o chamado efeito estufa e contribui para o aumento do calor. Acho que a forma mais simples é imaginar uma estufa de agricultura. Para que serve a estufa? Para manter a temperatura. Então é um lugar mais fechado. O que a gente faz é transformar o planeta numa estufa. Só que em vez de ser uma estufa de vidro, o material que vai cercar a Terra são os poluentes. Então, o que acontece? Os raios solares entram na atmosfera, batem no solo, as plantas vão retirar essa energia, esse calor, para fazer a fotossíntese, e o restante dessa radiação teria que voltar para a atmosfera, para o espaço. Só que na hora de voltar para o espaço, ela bate nessa camada de poluentes e volta de novo para a nossa atmosfera. E fica preso esse calor aqui na atmosfera, esquentando tudo. Presidente da segunda nação que mais produz gases do efeito estufa, Donald Trump justificou a saída do Acordo de Paris como uma forma de proteger os Estados Unidos. E disse estar disposto a negociar para que o país volte a fazer parte do movimento, porém com termos mais justos para trabalhadores e empresas norte-americanos. Rádio News. No ar, Rádio News. Você sempre informado. Pesquisadores americanos descobrem planeta mais quente já encontrado. O exoplaneta, chamado de Kelty 9b, tem uma temperatura estimada em 4.327 graus Celsius. Segundo os estudiosos, o calor é irradiado para o planeta ao redor, com um nível de radiação estelar ultravioleta tão alto que a atmosfera está sendo removida. Para ter uma ideia, até agora, o planeta mais quente encontrado tinha 3.026 graus Celsius de temperatura. A pesquisa contou com autores da Austrália, Dinamarca, Alemanha, Itália, Japão, Portugal e Estados Unidos. A descoberta foi publicada pela revista americana Nature. Rádio News. No ar. Rádio News. Você sempre informado. Metástase óssea atinge 3 em cada 4 pacientes com câncer de mama e próstata, e cerca de 40% dos casos que afetam pulmão, rim e tireoide. A dor é um dos primeiros sintomas e deve ser tratada logo no início. Isso evita que o paciente tenha dificuldades para se locomover. Uma fratura também pode comprometer o controle do câncer. O diagnóstico precoce feito pelo ortopedista oncológico ajuda o paciente a diminuir esse risco. O alerta é da médica Juliane Comunello, do Serviço de Ortopedia da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. O paciente que tem uma suspeita de acometimento ósseo, ele deve fazer uma investigação de todo o esqueleto. Então, um dos primeiros exames que a gente faz é a cintilografia óssea de corpo total. Os lugares que são mais sintomáticos, que têm mais dor e as lesões que são maiores, elas podem ter uma indicação cirúrgica. As outras lesões menores, e que não são em áreas de carga, áreas de risco maior de fratura, a gente tem um acompanhamento dessa dor E algumas regiões que não são acessíveis com cirurgia, a gente tem a opção de fazer a radioterapia para controle de dor e controle da lesão. A médica Juliane Comunello destaca que a disposição do paciente para continuar o tratamento é fundamental na busca pela cura. Se a gente puder minimizar, fazendo com que ele consiga terminar o tratamento sem dor, isso já é muito bom para o paciente, para ele, porque ele consiga ir às consultas, ir à quimioterapia, conseguir ter uma independência dentro de casa em relação à higiene, tomar banho sozinho, conseguir se alimentar. Tudo isso a gente prioriza para que o paciente consiga ter uma qualidade de vida melhor durante o tratamento. Melhorar a qualidade de vida dos pacientes acometidos pela metástase óssea é o principal objetivo da ortopedia oncológica. A área estuda os tumores que atingem os ossos, os músculos, os tendões e as cartilagens. Rádio News. No ar, Rádio News. Você sempre informado. Os primeiros rabiscos da Disneylândia, no sul da Califórnia, vão a leilão dia 25 de junho em Los Angeles. O parque temático criado por Walt Disney ganhou forma pelas mãos do artista Herb Heman. O documento foi desenhado e pintado em 1953 e apresentado a investidores na busca por financiamento para a obra. Os esboços mostram o icônico Castelo da Bela Adormecida, as áreas do mundo da fantasia e do amanhã, além das emblemáticas montanhas do Frontierland. O valor estimado para a valiosa planta original da Disney está entre 700 e 900 mil dólares. Rádio News. No ar. Rádio News. Você sempre informado. Levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta que em 10 anos a taxa de homicídios no Brasil cresceu mais de 10%. Em 2015, ano de encerramento deste estudo, 28,9 assassinatos foram registrados a cada 100 mil habitantes. São Paulo é o estado com menor variação do índice no país, com queda de 44%. Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro também estão na lista dos que baixaram o índice. Aqueles que registraram aumento de mais de 100% foram Amazonas, Ceará, Maranhão, Sergipe e Tocantins. Já o Rio Grande do Norte teve o aumento mais intenso, com 232%. A estimativa do estudo é que os cidadãos negros tenham um risco 23,5% maior de sofrerem homicídio. Para ter uma ideia, de cada 100 pessoas assassinadas, 71 são negras no Brasil. Rádio News. No ar. Rádio News. Você sempre informado. A paz no mundo árabe sofre nova ameaça com o rompimento da diplomacia com o Catar. Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes e Bahrein acusam o país de incentivar o terrorismo. A divisão entre os poderosos produtores de petróleo tem apoio também do Iêmen e da Líbia. As nações do Golfo Pérsico afirmam que o Catar defende grupos terroristas, entre eles a Irmandade Muçulmana, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda. O corte nos laços afeta as operações de transporte e compromete a rotina dos catarianos que vivem nos países dissidentes. Eles terão que deixar a região em 2 semanas. O Ministério das Relações Exteriores nega o envolvimento do Catar com o terrorismo e afirma que está sendo vítima de uma campanha de enfraquecimento. Rádio News. Comportamento. Política. Economia. Saúde e os principais acontecimentos são levados até você com credibilidade no Central de Notícias. Olá Brasil, está no ar o Central de Notícias nesta terça-feira, 6 de junho de 2017. Eu sou Ailton Moreno e vamos aos destaques desta hora. Hoje é o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. O Conselho Federal de Medicina faz um alerta sobre os riscos de queimaduras e acidentes com fogos de artifícios durante as festas juninas. De acordo com a Comissão de Cirurgia Plástica do Conselho Federal de Medicina, além de mortes, aproximadamente 10 a cada ano, o manuseio inadequado desse tipo tipo de explosivo tem levado à internação em média de 500 pessoas por ano. Queimaduras, lesões com lacerações e cortes, amputações de membros, lesões auditivas, de córnea ou perda da visão são alguns dos principais perigos que envolvem os fogos de artifício. Segundo dados do Ministério da Saúde, de 2008 a 2016, 4.577 pessoas foram internadas para tratamento por acidentes com fogos de artifício, com destaque para os estados da Bahia, com 961 hospitalizações, São Paulo com 850 e Minas Gerais com 640. E os jovens de 15 a 29 anos são as principais vítimas de homicídio no Brasil e entre 2012 e 2015, mais de 30 mil pessoas nessa faixa etária foram assassinadas por ano no país. Os dados fazem parte do Atlas da Violência 2017, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Apesar de 2015 ter registrado uma queda de 3,6% em relação a 2014, o número de jovens mortos continuou acima dos 30 mil, com 31.265. A situação se repete desde 2012 e atingiu o pico de 32.436 em 2014. O Central de Notícias volta a qualquer momento ou em edição especial. A seriedade da notícia no seu rádio. De hora em hora. Central de Notícias. E agora, o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Oferecimento: Dor Se Foi, o gel massageador que alivia as dores. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, Brasília e o país, de modo geral, vivem momentos de expectativa do julgamento da chapa Dilma Temer a partir desta terça-feira. Digo a partir de, porque há quem queira confundir a opinião pública, principalmente os oportunistas de ocasião, achando que o processo se inicia e termina hoje. Que Temer será cassado e que na semana que vem vamos ter eleições diretas no Brasil. É isto que esta turma está vendendo e tem gente caindo numa conversa fiada que não tem qualquer sustentação. Pode-se imaginar que Temer caia, mas daí a termos eleições diretas no país vai uma distância muito grande. Além de ser um engodo que me surpreende, que chamados artistas e intelectuais, mesmo sabendo que estão enganando o povo, ainda vão para as ruas. A não ser que precisem de claque para poderem mostrar sua arte, o que é bem provável. Mas vamos lá. O Tribunal Superior Eleitoral terá pelo menos 4 sessões para este assunto. E a primeira começa hoje, só às 19 horas. E a outra na quarta-feira, amanhã. Se nenhum ministro pedir vistas, coisa que é legal, mas que agora, com a pressão que até este recurso está sofrendo, é possível que o julgamento siga sem interrupções. O que está em julgamento é uma ação do PSDB, na qual a legenda acusa a chapa vencedora das eleições de ter cometido abuso do poder político e econômico e ter recebido propina oriunda do esquema de corrupção que atuou na Petrobras, investigado na Lava Jato. Os advogados da chapa negam as acusações. Não creio que antes de setembro isso esteja resolvido, para desespero da turma, que agora está sob nova direção. E tem pressa. Correm, porque a sentença do juiz Sérgio Moro, cada vez mais agredido e instigado por Lula e seus advogados, pode trancafiar o chefão, melando sua tentativa de escapar da prisão. Parece que esta pressa também atingiu a Procuradoria-Geral da República. Esta repentina performance física do procurador Janot surpreende. Nunca uma delação foi autorizada, mesmo que através de depoimentos induzidos e a liberdade dos delatores, livres, leves, soltos e com muito dinheiro, em cerca de 10 dias. É fantástico. A suspeita que fica é que se criou uma onda de fumaça tóxica, pois diz respeito à derrubada do presidente da República para encobrir manchetes que estão circulando. Pedro Correia, em depoimento a Moro, desmonta argumentos de Lula. O ex-presidente tentou adiar o depoimento de Emílio Odebrecht, que acabou acontecendo ontem, e o encaminhamento da delação premiada de Marcos Valério. Lembram dele? Pois é, ele já adiantou para uma deputada que Lula sabia de tudo e está envolvido diretamente na morte do ex-prefeito Celso Daniel. Tudo está sendo substituído pelo Fora Temer e pelas diretas já. Acontece que a população não é mais boba, nem aceita ser comandada por uma ré por corrupção e nem cai em conversa de onça trepada em pé de maxixe. É disso que se trata. Direto de Brasília, José Wojtchomas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Você acabou de ouvir o comentário direto de Brasília com José Wojtchomas. Oferecimento: Doce Foi, o gel massageador que alivia as suas dores. Galera do esporte, estamos chegando para mais um Central Esportivo. Hoje, terça-feira, 6 de junho de 2017. Sorteio define os confrontos das quartas de final da Primeira Liga. Nesta segunda-feira, a Primeira Liga realizou o sorteio dos confrontos das quartas de final da competição. Os destaques ficam por conta dos embates entre mineiros e gaúchos, cariocas e paranaenses. Os quatro primeiros colocados dos grupos da primeira fase da competição não poderiam se enfrentar. As quartas de final acontecem em jogo único entre os dias 29 e 30 de agosto, mas a tabela completa ainda não foi divulgada. Após passar na liderança do Grupo A, o Internacional enfrenta o Atlético Mineiro. Por sua vez, o Cruzeiro, que se classificou como primeiro do Grupo C, encara o Grêmio, fechando os embates entre mineiros e gaúchos. Atualmente campeão, Fluminense enfrentará o Londrina, que foi o primeiro do Grupo D. Já o outro representante do Rio de Janeiro na competição, Flamengo, que avançou como líder do Grupo B, medirá força com o Paraná. Assim, o chaveamento da semifinal colocará o vencedor do duelo entre Internacional e Atlético Mineiro contra quem triunfar entre Flamengo e Paraná. Do outro lado, quem passar de Cruzeiro e Grêmio pega Londrina ou Fluminense. Da sala de redação, Manuel Silva para o Central Esportivo. Daqui a pouco eu volto trazendo mais notícias. Aguardem. No ar, Rádio News. Você sempre informado. Mais uma fabricante anuncia recall no Brasil. Desta vez, a Toyota anunciou que os donos do veículo Corolla precisam agendar um horário para a troca do conjunto de ancoragem do cinto de segurança traseiro. Segundo a marca, Caso haja o rompimento da peça, os passageiros podem ter riscos de danos físicos ao usarem o cinto de segurança. Os carros que precisam deste reparo foram fabricados entre 20 de dezembro do ano passado a 24 de fevereiro deste ano. Para agendamento e mais informações, a Toyota disponibiliza o telefone 0800-703-0206 e o site toyota.com.br/recall. Rádio News. Comportamento, política, economia, saúde e os principais acontecimentos são levados até você com credibilidade no Central de Notícias. Olá, Brasil, está no ar o Central de Notícias e vamos aos destaques desta hora. A CUT, Força Sindical, UGT e outras sete centrais sindicais aprovaram o indicativo para uma nova greve geral a ser realizada no próximo dia 30. A proposta ainda precisa ser referendada pelas categorias em cada estado. Na pauta de reivindicações estão o fim da reforma trabalhista e da Previdência e a realização de eleições diretas. Para Sérgio Nobre, secretário-geral da CUT, as reformas precisam ser discutidas primeiramente nos espaços corretos, que seriam as centrais sindicais e não o Congresso. O que gera emprego é investimento, não é reforma trabalhista. O país viveu momentos de quase pleno emprego e não precisou disso, enfatizou o secretário. E os municípios atingidos pelas enchentes recebem reforço de atendimento. O Ministério da Saúde enviou para Pernambuco e Alagoas 12 toneladas de medicamentos e insumos. Serão beneficiadas mais de 76 mil pessoas. Ao todo, foram distribuídos 30 tipos de medicamentos e 18 tipos de insumos, incluindo antibióticos, anti-inflamatórios e ataduras. A Fundação Nacional de Saúde também está apoiando os estados no monitoramento da qualidade da água para consumo humano nos municípios afetados. O Central de Notícias volta a qualquer momento ou em edição especial. A seriedade da notícia no seu rádio. De hora em hora. Central de Notícias. No ar. Rádio News. Você sempre informado. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, aproveitou o anúncio do Plano Nacional de Segurança Pública para fazer um apelo ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e aos parlamentares presentes. Pedi ao presidente Rodrigo Maia, a bancada do Rio de Janeiro, que apoiasse a medida de controlar e registrar todas as comunicações entre o comando do crime organizado e familiares e os seus defensores advogados. Hoje, o home office do crime organizado se encontra nas unidades prisionais. Jungmann sabe que a proposta de controlar e gravar as visitas de familiares e advogados aos presos é polêmica, mas afirma que ela é fundamental no combate às organizações criminosas. Tem que ter tudo gravado, tem que ter tudo filmado. Eu sei que é uma reação corporativa isso, mas o Brasil precisa enfrentar isso, e sem medo. Porque na Itália você tem a cela dura, porque você tem nos Estados Unidos, porque você tem na Inglaterra. O advogado criminalista Pedro Ilha concorda com o ministro. Você tem, de um lado, o direito do advogado de ter sigilo com o cliente, e de outro lado, você tem o direito da sociedade, que é combater os crimes, né? Então, nesse conflito de direitos, eu creio que deva prevalecer o direito da gravação. Vai proteger um bem maior, que é evitar a prática de crimes por eles, mas vai violar a intimidade ali deles, né? Em nota, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia, afirma que o sigilo nas comunicações entre advogado e cliente garante a ampla defesa e classifica a proposta como ilegal e demagógica. Rádio News. Alô, galera do esporte! Estamos voltando aqui no Central Esportivo nesta terça-feira, 6 de junho de 2017. CBF define confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. A CBF sorteou ontem os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil e definiu que esta fase não terá nenhum clássico estadual. E os confrontos serão Atlético Mineiro e Botafogo, Flamengo e Santos, Grêmio e Atlético Mineiro, Palmeiras e Cruzeiro. Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio e Palmeiras decidem em casa. O chaveamento do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil também determinou o caminho que os clubes vão seguir até a decisão. Uma semifinal envolverá os vencedores dos duelos entre Atlético Mineiro e Botafogo, Flamengo e Santos. A outra será entre os times que passarem entre Atlético Paranaense e Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro. Santos, Botafogo, Flamengo, Atlético Paranaense, Grêmio, Palmeiras e Atlético Mineiro estrearam na Copa do Brasil apenas nas oitavas de final por estarem participando da Copa Libertadores e conseguiram avançar nas quartas de final. Assim, o único intruso nessa etapa do torneio é o Cruzeiro, que iniciou a sua participação na Copa do Brasil logo na primeira fase e passou nas oitavas pela Chapecoense, outro representante do país no torneio continental. Da sala de redação, Manuel Silva para o Central Esportivo. Daqui a pouco eu volto trazendo mais notícias. Aguardem. No ar, Rádio News, você sempre informado. Dos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal, 6 tiveram um aumento em 10 anos de mais de 100% na taxa de homicídios. Todos das regiões Norte e Nordeste. O Rio Grande do Norte é o primeiro da lista, com um aumento de 232% na taxa de homicídios entre 2005 e 2015. Sergipe viu a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes crescer 134% no período. No Maranhão, o índice subiu 130%. Os números foram divulgados nesta segunda-feira no Atlas da Violência 2017, estudo realizado pelo IPEA, Instituto de Pesquisas e Estudos Aplicados, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A diretora executiva do Fórum, Samira Bueno, disse que, entre outros fatores, o aumento do mercado de drogas associado ao crescimento econômico da região é um dos motivos da violência. Econômico, ele, de um lado, ele também trouxe uma realidade perversa, que é a expansão dos mercados ilícitos de droga. E, consequentemente, isso necessariamente traz violência. Essa, por exemplo, é uma das explicações, mas tem também a desorganização social. Então, você tem alterações muito bruscas no espaço urbano, com o crescimento da cidade. Mas o fato de a gente ter poucas políticas públicas concretas, a omissão do Estado também é um fator a ser considerado. Ceará, Tocantins e Amazonas também registraram aumentos de mais de 100% na taxa de homicídios em 10 anos. Outros 6 estados sofreram aumento entre 50% e 100% e outros 6 aumentaram a taxa de assassinatos em até 50%. Por outro lado, 9 unidades da federação conseguiram reduzir os homicídios por 100 mil habitantes. A especialista em segurança pública, Samira Bueno, ressalta que os estudos já identificaram os locais onde as pessoas morrem e argumenta que faltam políticas públicas integradas de segurança com cultura, saúde e educação para combater o problema. Que a gente sabe exatamente onde as pessoas estão se matando. A gente sabe quais são as áreas mais vulneráveis em termos socioeconômicos. A gente sabe quais são as áreas mais vulneráveis em relação à violência letal. E ainda assim a gente não consegue traçar políticas públicas focalizadas nesses territórios para preservar a vida dessas pessoas. Ao todo, o Brasil viu a taxa de homicídios crescer mais de 10% entre 2005 e 2015, ano que mais de 59 mil pessoas perderam a vida assassinadas. Rádio News. Comportamento. Política. Economia. Saúde e os principais acontecimentos são levados até você com credibilidade no Central de Notícias. Ó, Olá, Brasil, está no ar o Central de Notícias e vamos aos destaques desta hora. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal ontem, questionando a medida provisória que deu status de ministro a Moreira Franco. Janot pede uma liminar que suspende a medida, entendendo que a edição da medida provisória que garantiu foro privilegiado a Moreira Franco de forma indevida. Moreira Franco foi citado da delação da Odebrecht e poderia cair nas mãos do juiz Sérgio Moro caso se tornasse réu na Lava Jato. Com foro, ele só poderá ser processado pelo STF. Além do procurador-geral, dois partidos também já apresentaram ações contra a nomeação de Moreira Franco. Rede PSOL. A relatora dos pedidos é a ministra Rosa Weber. E termina no dia 30 deste mês o prazo para o saque do abono salarial ano base 2015. Segundo o Ministério do Trabalho, mais de 1 milhão e 800 mil trabalhadores ainda não retiraram o benefício. O número representa 7,58% dos 24,2 milhões de pessoas com direito ao saque e equivale a 1 bilhão e 200 mil reais que não foram retirados. No total, já foram liberados 15,7 bilhões de reais. Quem tem direito ao saque tem que ficar atento para não perdeu o prazo, porque os recursos não ficam acumulados de um ano para o outro. Os trabalhadores podem consultar o site do Ministério para saber se tem recursos disponíveis. O Central de Notícias volta a qualquer momento ou em edição especial. A seriedade da notícia no seu rádio. De hora em hora, Central de Notícias. Galera do esporte, estamos voltando mais uma vez aqui no Central Esportivo com a nossa última participação desta terça-feira, 6 de junho de 2017. Flamengo fica perto de anunciar Everton Ribeiro e Rodolfo. A diretoria do Flamengo corre atrás de reforços e deve confirmar as contratações do meia Everton Ribeiro e do zagueiro Rodolfo. O meia, inclusive, já está no Brasil e afirmou que está próximo de ser anunciado como reforço de um clube. O jogador estava no Al-Ahli dos Emirados Árabes Unidos. Segundo a imprensa carioca, os rubro-negros vão desembolsar 6 milhões de euros, cerca de 18 milhões pelo jogador. Além de Everton Ribeiro, o Flamengo também está perto de anunciar o zagueiro Rodolfo como reforço. O jogador estava no Beşiktaş da Turquia e chega por 4 milhões de reais. O defensor fez uma cirurgia no ano passado e pouco atuou pelo clube turco na temporada. Com as possíveis chegadas dos reforços, o técnico Zé Ricardo ganha mais opções para o restante da temporada. O Flamengo ele está na disputa de 4 competições na temporada: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Primeira Liga. Da sala de redação, Manuel Silva para o Central Esportivo. Amanhã a gente volta trazendo muito mais notícias. Um grande abraço a todos. Comportamento, política, economia, saúde e os principais acontecimentos são levados até você com credibilidade no Central de Notícias. Olá, Brasil, está no ar o Central de Notícias e vamos aos destaques desta hora. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, inicia nesta terça-feira, dia 6, a partir das 19 horas, o julgamento da fase final do processo proposto pelo PSDB, em que acusa a chapa de campanha de Dilma Rousseff e Michel Temer de 2014 de prática de abuso de poder político e econômico. Não há previsão de término do julgamento, pois um pedido de vista, mais tempo para analisar o caso, que pode ser solicitado a qualquer momento após a leitura do visto do relator, ministro Herman Benjamin, postergaria a conclusão do processo. Estão previstas 4 sessões. As primeiras, às 19 horas desta terça-feira, dia 6, e às 9 horas da quarta-feira, dia 7, e também as duas últimas, na quinta-feira, dia 8, às 9 horas e às 19 horas. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, determinou a suspensão da venda de 38 planos de saúde de 14 operadoras, em função de reclamações relativas à cobertura assistencial, como negativas e demora no atendimento recebidas no primeiro trimestre de 2017. Em nota, a agência informa que a medida entra em vigor no dia 9 de junho e faz parte do monitoramento periódico feito pelo Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento da ANS. A lista com os planos que terão a venda suspensa está disponível no site da ANS. A decisão atinge mais de 739 mil consumidores que, segundo a agência, estão sendo protegidos. O Central de Notícias volta a qualquer momento ou em edição especial. A seriedade da notícia no seu rádio. De hora em hora. Central de Notícias. No ar. Rádio News. Você sempre informado. A defesa do presidente Michel Temer tem até às 4h30 da tarde desta terça-feira para responder às perguntas da Polícia Federal sobre as denúncias feitas pelos irmãos Joesley e Wesley Batista da empresa JBS. Os executivos firmaram um acordo de delação premiada na Operação Lava Jato. De acordo com a Agência Brasil, são 84 perguntas sobre a gravação de uma conversa entre Temer e Joesley, além de outros temas relacionados à delação. Os advogados de Michel Temer chegaram a pedir ao relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, para só autorizar as perguntas após a conclusão da perícia da gravação pela Polícia Federal. Fachin manteve a permissão para que a Polícia Federal fizesse as perguntas e lembrou que Temer poderia se negar a respondê-las porque tem o direito constitucional de não produzir provas contra si. Rádio News. Comportamento. Política. Economia, saúde e os principais acontecimentos são levados até você com credibilidade no Central de Notícias. Olá Brasil, está no ar o Central de Notícias e vamos aos destaques desta hora. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, defendeu ontem a apresentação de um projeto de lei para autorizar o registro de comunicações entre presos, advogados e familiares dentro dos presídios brasileiros. Segundo o ministro, o projeto de lei já conta com o apoio do presidente da República, Michel Temer, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e da bancada do Rio de Janeiro no Congresso Nacional. Raul Jungmann defende o projeto uma vez que as cabeças que comandam organizações criminosas nacionais e transnacionais se encontram dentro dos presídios. Das penitenciárias, ordenam ações de violência e terror, como para queimar ônibus ou atirar contra policiais. E ao anunciar a contratação de mais 25.664 unidades habitacionais para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida e o perfil de famílias a serem priorizadas, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, informou que o governo estuda a possibilidade de instituir um aluguel social destinado a pessoas de baixa renda. Segundo o ministro, no entanto, o programa ainda está na fase de planejamento. Em algumas semanas, é possível que tenhamos mais detalhamentos no Palácio do Planalto. O Central de Notícias volta a qualquer momento ou em edição especial. A seriedade da notícia no seu rádio. De hora em hora. Central de Notícias. Estamos no final do nosso programa Giro de Notícias com os principais acontecimentos que marcaram a atualidade de hoje. Voltamos amanhã, mas não sem antes trazer aos nossos ouvintes a previsão do estado do tempo para amanhã. Aliás, para hoje, no Brasil. Hoje, já passando um pouco da hora, não temos já a oportunidade de trazer o estado do tempo para Portugal, mas dizer, de modo geral, que a temperatura irá manter-se amanhã, mais ou menos como hoje. Há um ligeiro, uma ligeira melhoria, isto é, uma temperatura que vai subir, vai começar a subir a partir de amanhã, mas um pouco em todo o país, na zona sul, e a partir desta quinta-feira também no norte se irá fazer sentir o aumento das temperaturas, especialmente em Viseu, Guarda, Bragança e Vila Real. No Porto também, mas não de forma tão expressiva. Voltamos a encontrar-nos amanhã. Previsões de estado do tempo deixadas pelo sucesso no rádio. O Giro de Notícias fica por aqui. Agora, tempo e temperatura. Áreas de instabilidade associadas a uma frente fria vão espalhar nuvens carregadas sobre o centro-sul do Brasil, pegando a região sul, o estado de São Paulo e também Mato Grosso do Sul. Muitas nuvens vão se formar nestas áreas e são previstas várias pancadas de chuva. A chuva vai diminuir no estado do Rio Grande do Sul. Apesar da nebulosidade, quase todo o estado vai ficar sem chuva. Apenas no nordeste do estado, pegando a região de Porto Alegre, que o dia amanhece com pancadas de chuva, mas depois o tempo fica firme. Santa Catarina e Paraná ainda podem ter pancadas de chuva com moderada a forte intensidade, que podem vir acompanhadas de raios. Além disso, há previsão de chuva a qualquer hora do dia. No sul de São Paulo, oeste e na região metropolitana, muitas nuvens, pancadas de chuva a qualquer hora também, e a temperatura não sobe muito. Na faixa central de São Paulo, o sol aparece um pouco mais e só deve chover a partir da tarde. O sul de Mato Grosso do Sul também está sujeito a pancadas de moderada a forte intensidade. Do norte de São Paulo até o centro-sul do estado do Pará, um dia de bastante sol, temperaturas elevadas e não há expectativa de chuva. A boa notícia é para a região nordeste, que vai ter uma diminuição da chuva. Até pode chover um pouco pelo litoral leste, mas é uma chuva que não vem com forte intensidade, uma chuva bem passageira e rápida. O litoral da Bahia, que ainda pode ter um pouco mais de instabilidade no período da manhã, um pouco mais de nuvens, mas também não há risco de temporais. O norte do Brasil deve ter pancadas de chuva, especialmente entre a tarde e a noite. Apenas o estado de Roraima, que fica um pouco mais instável e pode ter chuva a qualquer hora. A mínima prevista para esta terça-feira é de 16 graus em Porto Alegre e em Belo Horizonte. Máxima de 25 graus em São Paulo, 34 no Rio de Janeiro e 35 graus em Minas.